Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio. Mude de computador. Rádio Casa Viva. Linda. Marco Pereira, venho de Santarém, engenheiro eletromecânica, primeira opção. E a pilinha, ficou em casa? Fale-me com modos, caloiro. Você acha-se bom? Não. Então por que veio para a engenharia? Sabe que nós cá só queremos os melhores. Vim aprender com os melhores. Muito bem, caloiro. Vamos fazer o seguinte. Vou-lhe dar uma equação e 15 segundos para a resolver. Se conseguir, muito bem. Caso contrário, garanto-lhe, caloiro, vou-lhe fazer a vida negra enquanto for membro desta academia. 2 menos 3y igual a 4y mais 6. Indique-me o y, caloiro. Quer que repita? 2 menos 3y igual a 4y mais 6. Vou começar a contar. A partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. É oficial, caloiro. Você está fodido. Muito boa noite. Aqui Pensamentos Subversivos dos Ursos com Chevex e Mademoiselle Perduras. Desculpem o atraso, mas fomos tomar banho na casa do Lois. Se querem ver as imagens, visitem www.factonations.com. Não comercial. É só para informar que é um projeto não comercial, que não fere qualquer tipo de suscetibilidade e só funciona por donativos, não tem como interesse o lucro. Mademoiselle Berduras aqui conosco no rádio. Hoje o programa vai ser sobre praxe ou contra praxe. Começamos com uma parte de um documentário que eu tirei, onde aparece é oficial, caloiro, você está fodido, e é uma parte que foi filmada na Universidade do Minho. Seguidamente vamos seguir com o Zeca Afonso e pronto, e depois vamos seguir. A maior parte das músicas que vamos ouvir hoje são do CD do Mata, do movimento anti-tradição académica, mas mais para a frente vamos mais falar sobre este assunto. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são venais. E quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, nos jardins dos areios principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Havia um dono a mais nessa atrevia, mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em férias malabares, à luz do dia, lambuzam-se ali com os maiorais. E quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos. Nino Bruno, fizeste a composição de casa? Fiz. Então vê ler ao quadro. Não fiz. Não fizeste ou não queres vir ler? Olha que levas um bilhete para casa. O outono. O outono é a minha terceira estação do ano favorita. Primeiro é o verão e depois é a primavera. No outono chegam os estudantes e eu gosto de os ver no desfile com os caloiros. O meu primo é estudante e vai para achar caloiros. Gosto de ver os caloiros com os cornos na cabeça para os estudantes fazerem desfiles com eles. Uma vez vi um estudante a mandar pedras a um caloiro e eu depois mandei uma pedra, só que não acertei no caloiro. Oh Bruno, isso não se faz. Não se atiram pedras às pessoas. Era um caloiro. Não importa, não se atiram pedras. Nem acertei. Se não acertei, não conta. É como se não tivesse atirado nada. Não, não. O que conta é a intenção. Não, o que conta é acertar. Que aleija. Bruno, não é. O teu ato foi feio, mesmo sem acertar. Percebes? Olha, depois deixa cá a composição, para eu ver se tem muitos erros. Já deixo. Para achar é com X ou com CH? O primeiro que a senhora professora disse. X? Sim. Está certo, podes ir sentar. Deixa cá a composição no fim. Eu acho que gritar é... Informática! Isso é gritar. Música tola, a mim não me convém. Não me convém. Muito menos com cheiro. Individualismo, sentes-te só. Reina um egoísmo que até mete dó. Toda a gente quer amigos, sentir-se bem. Que ambiente tão unido que a tua tem. Fazer mal a outros pode ser prazer. Ensinar e aprender. Relógiozinho de imitação, tesourazinho e marcador na mão. É tic-tac, tic-tac, tiar humilhação. Repete gestos muitas vezes repetidos. Já no tempo do fascismo e dos pides. Comportamento de elite tola, consciência social de uma rola. ser indelicado, que a vida não está para hipocrisia. Há que fazer alguma coisa boa por dia a dia. Nádia Patrícia tem 19 anos e frequenta pela primeira vez o ensino superior. Diz que não tinha intenção de participar nas praxes, conhecia muitas situações desagradáveis, mas acabou por ser convencida pelas colegas, até porque um dia queria andar trajada. Diz que se arrependeu, que a humilhação era imensa e que as tarefas eram absurdas e sem nenhuma dignidade. A primeira foi dar a volta ao instituto de joelhos. Escreve que nesse dia alguns alunos tiveram de ir ao médico, tal era o estado em que ficaram os joelhos. No segundo dia, porque recusou participar numa tarefa, tentaram castigá-la. Galoeiros tratados como animais que gostam da fica. Sua mãe logo vir na televisão a fazer estas figuras, o que é que acha que vai dizer? E muito! Vai dizer aquilo ao meu filho! Quer dizer, olhando para as cuecas, não, mas. O que acha da praxe? É um espetáculo, é um processo de integração e acho que os doutores são muito fixos e não obrigam nada, não obrigam a fazer nada que nós não queiramos. Quer-me dizer o que é que tem escrito na sua t-shirt? Sou jumento. Quero falar. E não lhe custa dizer sou jumento? Ah, já toda a gente sabe, olham para mim e dizem, oh, é calor, não interessa. Tivemos a ouvir a música Tuna Não, do Mata, do CD do Mata, e depois, após uma pesquisa esta tarde sobre praxes que havia no YouTube, fizemos a recolha das melhores e viram duas delas. E uma delas diz, foi esta última, em que o caloiro, como os praxistas lhe chamam, diz que a praxe é só integração. E eu pergunto aqui à Chevex o que é que ela acha disto, se na Polónia há praxe, se não há, como é que funciona e qual é a tua reação ao veres a praxe em Portugal? Ora bem, acho que a praxe é uma das coisas mais visíveis para alguém que chega aqui para Portugal, pelo menos era para mim, é para muitas pessoas com quais eu falo, tipo, vês as personagens com as roupas pretas na rua e logo perguntas o que é isso. E depois vês eles com as outras pessoas no fonte, ou não sei, fazer as coisas qualquer estranhas. Na Polónia não existe coisa assim. Quer dizer, existe uma coisa parecida no secundário, quando a gente tem 15 anos ou 14. Mas normalmente faz-se um dia de... dizemos um batizado para... batizado... para primeiro ano do secundária, mas não tem nada a ver com o que o praxe faz e nunca ouvi falar dos casos tão violentos e tão extremos que acontecem aqui em Portugal. E pronto, e vamos seguir agora com mais uma música do Mata e mais à frente vamos continuar com o debate. I am in a world of shit. Receita de entrada. Refogam-se caloiros num pátio brevemente untado com corantes. Junta-se a hierarquia rígida para ganhar consistência. Mexa com autoridade e violência a gosto, utilizando uma colher de pau semi-bolorenta. No caso de demasiada fervura, adicionar bom senso. É puro sabor com sexismo e um caldo pimba. Use e abuse da humilhação. Serve-se em prato frio como vingança de quem já foi praxado. Esta é uma receita simples e pouco imaginativa. Muito fácil para chefes de cozinha com tiques autoritários e provadores dispostos a experimentar a submissão. Este prato causa frequentemente indigestões a quem sofre de espírito crítico. Ou prefere saborear a imaginação? Meninos, para a mesa! Oi, são boas. Dá jeito de ser apontado a voz. Se não és a praxe, és antipraxe. E anti é logo aquela palavra mesmo forte de... As pessoas entram numa faculdade, que é um mundo novo, e não querem ser logo conotadas como anti qualquer coisa. Toda a gente se quer integrar e, portanto, é perfeitamente natural que as pessoas até muitas vezes se sujeitem a situações que para elas são dolorosas em nome do grupo. E... pronto, ouvimos mais uma música do Mata e ouvimos uma declaração de um grande amigo nosso e deixamos aqui um beijinho para o nosso Taborda e para o nosso Taborda, um beijinho. Sim, Bono e Chloe, maybe a few words in English now so that other people can also understand us. The program today is about the student movement, the only student movement that exists in Portugal, which is really sad. And the aim of this movement is to... I don't even know how to explain it well, to integrate the new students and the student community, and they do it through violent games and showing hierarchy and things like that. Sim, pronto, vamos seguir com mais duas músicas do Mata e um separador de um jovem. Ah, não, não é de um jovem, é de uma reportagem que chegam à conclusão que quem mais chuma é quem tem mais estatuto na praxe. Chumba é quem mais sobe na hierarquia, o que é algo realmente estranho, que leva até que tenhamos como, depois na hierarquia máxima, portanto, que é o Dux, que é o grande chefe de toda a praxe, normalmente é alguém que tem idade já para ser pai de quem está a ser praxado. O que é que leva uma pessoa a deliberadamente chumbar ano após ano após ano e despender toda a sua vida naquilo? É uma pergunta que eu deixo no ar. Dão-nos um livro e um canivete e uma alma para ir à escola. Mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade. Mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena, no teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo e não nos soa na memória outra palavra. Fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro. Somos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome no jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carinho de passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte. I'm the person who gets to decide, not you. You. Working with us. Are you working with us? All of us must work hard to fight against terror. Us. não tinha, mais tarde não tinha direito ao traje que os veteranos ou os doutores têm. Não há um sentimento de superioridade quando põem a doutora em relação ao caloiro? Sim, temos que lhes mostrar que em parte somos superiores. Esta merda! Yeah. Tu bates mal, man! Jesus, mano! Tu bates mal, man! Tu bates mal, man! Cuidado aí, que vem aí! Cuidado! Tu és tolo, moço! Camalho, man! Vamos lá, cara! Vamos lá! Vai tu parar no... Pronto. Depois desta declaração que os doutores são superiores aos caloiros, é mesmo caso para dizer, tu bates mal, man. E pergunto aqui à Chevex, o que é que ela acha desta declaração, se isto faz algum sentido na mentalidade polaca. Opa, eu não gosto dessas divisões, a mentalidade polaca e portuguesa, com certeza há algumas diferenças, mas acho que, não sei, a coisa com a praxe, não, acho que não faz sentido nem nenhuma mentalidade, é sério, eu não percebo como isso pode chegar até nível assim. E para os estrangeiros é uma das coisas mais como se diz, não, que não dá para perceber, imperceptíveis, que é imperceptíveis, que acontece aqui em Portugal. Eu gostava, é sério, eu gostava de falar com algum que é do praxe para ver os argumentos. Não sei se tu conheces alguns argumentos a favor do praxe. Sim, os argumentos sempre usados é que a praxe integra. Se não existisse praxe, não, os calouros não estavam integrados, não conheciam ninguém do curso. E pronto, basicamente é este o grande argumento. Mas o outro lado é muito mais forte, que é muitas pessoas não conhecem ninguém também e não querem fazer a praxe e só fazem porque sentem que se não fizerem não vão ter amigos, que é as ameaças que lhes fazem. E não, para mim não faz sentido nenhum, nem faz sentido quem praxa, nem faz sentido quem deixa de ser praxado, porque se querem integrar, podem integrar de uma forma em que não haja humilhação, nem haja abuso de poder, nem haja nada disso. Podiam perfeitamente as pessoas estar todas ao mesmo nível, sem hierarquias, ser todas iguais, sem uns tomarem abuso de poder sobre os outros, e seria como se faz em todos os países, em quase todos os países, e não havia problema nenhum. E não entendo como é que em Portugal a praxe ainda é aceita. Em 98 a praxe foi punida como crime em França, por exemplo. E em Portugal, depois de mortes de pessoas tetraplégicas e tantas barbaridades assim, ainda há quem defenda a praxe e ainda há quem aceita a praxe como uma coisa normal. E eu também lanço um desafio, que é, se alguém que nos está a ouvir é a favor da praxe, pode escrever os seus argumentos para nós debatermos. Muito boa ideia. A bit of the translation. So we were saying that we don't really understand the thing, and Vanessa was saying about some arguments which are in favor of the press thing, which is that it's a way of integration to the student community, and she also said that in 1890 it was prohibited in France to do it. Sim, eu queria também falar de alguma coisa, mas já não me lembro do que, então talvez seguimos com a música. Para comer temos sempre que ter atenção. Em 2001, o telefonema da mãe que Ana atendeu durante a praxe na Escola Superior Agrária de Santarém valeu-lhe um castigo. Os mais velhos ordenaram aos caloiros que lhe barrassem o cabelo, a cara

Casa Viva, para quando? Madame Berturas. Buenas noches, Marqués, Porto, e Matosinhos, e Gondomar, e Valongo, e toda a periferia del Porto. Bem, agora sem brincadeiras. Ouvimos uma música que era do CD do Mata, que dizia que a praxe é um dos motivos que vai fazer os caloiros amar os seus patrões. E eu acho que era importante refletirmos sobre isto, sobre o que é que a praxe faz nas pessoas. E eu acho que a praxe é mais uma maneira de tornar as pessoas alienadas e é mais uma ferramenta do sistema para alienar pessoas e para criar pessoas dentro do sistema, porque tu vais para o ensino superior, não te deixam pensar, só podes obedecer, e quando passas a doutor, pouco te interessa, só queres que te obedeçam, e é uma reprodução dia após dia do sistema que vivemos e que muitos de nós não acreditamos. E pronto, era este pensamento que eu queria deixar no ar. E acho que a Eveline quer falar e vou-lhe passar o micro. Sim, porque cheguei a saber o que queria dizer na última entrada nossa, que é, acho que a maioria das pessoas que entram na universidade não vejam outra alternativa de integração e de fazer parte da comunidade estudantil, que é muito triste. Mas isso só é uma prova que esse movimento é mesmo grande aqui, assim tão grande que as pessoas não vejam outra alternativa. E se não entras no praxe, ficas simplesmente fora, ou a pessoa que está desde 2 dias na universidade pensa que é assim. Era uma vez, foi de uma só vez, saiu para a floresta e nunca mais se viu. Era uma avó, que de ser avó, só lhe restava o pó. Era um animal, com um faro sempre igual. Era um capuchinho, pouco direitinho, de quem a avó insistia em ter dó. O capuchinho, ao encontrar o animal, perguntou-lhe se era proporcional a doçura e o fazer mal. E então o lobo disse... E então o lobo disse... Roubo-te melhor e sabe-te melhor. É para te saber melhor. Nos últimos anos têm sido frequentes as notícias de casos excessivos nos rituais académicos, por vezes até de consequências trágicas. Mas sobre esses casos mais graves, cai quase sempre um pesado silêncio. Leave me alone, the boy says. Há aquelas ameaças, aquele poderio psicológico que os veteranos têm sobre o estudante, mas na realidade a pessoa acaba-se por integrar da mesma forma, demora mais algum tempo, mas é perfeitamente normal. Eu não quero nenhum trajado à frente, pistoleiro! Quanto? Tirando eu? Já chega para hoje. O que é que já fez? Não posso ficar até às 6. O que é que já fez? Já. Trabalhas? Ainda não. Até aí não podes ficar até às 6 porquê? Tenho que ir buscar a minha irmã A tua irmã tem escola. Quantos anos? Tem 10. 10? Tens que ir buscar, a sério? Sério, tenho mesmo. A sério? Os teus pais não podem? Não, porque estão a trabalhar, é só... Isso não é mentira. Não, as frases são assim. Obrigado, Ana Dessa. Obrigada. Se não, o que é que acontecia? Se não, enchia. O que é encher? Encher é fazer flexões. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Contra-informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios ou nem por isso. Toda a gente sabe que a informação nunca é imparcial. Mas pior, é quando é apenas monopólio do capital. As rádios são piratas, porque é perigoso que as pessoas percebam que podem ter voz. Que no bairro do lado se passam exatamente os mesmos problemas. Mas eles incendiaram a junta de freguesia. As coisas não surgem por acaso. Surgem porque as pessoas as fazem. As liberdades de abril costumam terminar em quedas de escadas em esquadras ou em roubos de computadores.

Bisturi! Bisturi! Quando acabam, dão à senhora um mamilo artificial. Toma, para o teu bico raso. Palhaço é rico! A mãe dá-lhe dinheiro para a propina do bar! Palhaço é rico! Toma dinheirinho para a cerveja. Um centímetro de peito. Toro. Toro. Para sempre. Tu no vete! Al siglo XVII! Tu no vete! Al siglo XVII! Tu no vete! Al siglo XVII! Ouvir a sua opinião sobre as praxes académicas, a sua opinião e o seu testemunho. Sim, boa tarde, está no fórum? Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Achas que a tua praxe é dura ou aguenta? Achas que a tua praxe é dura ou aguenta? Eu acho que a praxe... A nossa, por acaso, não é muito dura. Apenas quando alguém faz asneira ou falta ao respeito aos doutores, aí enche-se bastante. Um bocadinho. Mas aguenta-se bem. Temos que encher muitas vezes o caralho, mas é fixe. Aguenta-se muito bem esta praxe. Havendo respeito e organização, tudo corre melhor. Aguenta-se. Aguenta-se bem. Daquilo que te mandaram fazer, o que menos gostaste? Nada em especial, nunca me mandam fazer assim nada muito duro. Faz-se bem. Sujarem-nos, talvez. Não houve assim nada em especial que não gostasse, talvez. Na praxe noturna, em que tive de levar com sopa estragada e azeite e essas coisas. De resto, foi na boa. É, pôr de quatro invertido, passando o fone, sem dúvida. Sei lá, talvez ficar com a mão debaixo dos joelhos um pedaço de tempo. É muito complicado, difícil. Rebolar na relva. Ficar muitas horas de pé. Isso foi pior. E aquilo que te fez mais rir? Oh, eu tenho que aguentar a praxe toda sem me rir, que eu rio-me de tudo. Podes contar-nos uma experiência engraçada da tua praxe? Ai, foram tantas. Por exemplo, hoje tiveram que mandar-me restar-me ali nas cinzas e olha, estou neste estado. Tipo, hoje adorei a praxe. Porquê? Tivemos que rolar pelo monte, tudo cheio de cinzas, ficámos neste estado. Mas foi castiço. Talvez esse também a peça de teatro, tipo a fotonovela que tivemos que fazer, mexicana. Foi fazer de realm. Ali nos arbustos. Quando passavam as pessoas, os doutores diziam, faziam um sinal e eu saía e gritava: esta é para a morte da puta da minha mulher. A dança do calor. Entrou no restaurante e eu dei que me abraçar a um poste. Então era um rapaz virado para mim. Entrou no restaurante. Foi a dança do verão. Calor. Foste à praxe? Fui, sim senhor. Fui um dia. Não me custou nada, não fui maltratada, não mandaram fazer nada do outro mundo, mas como eu sempre fui anti-praxe, sempre fui contra, resolvi ir um dia para não dizer que era do contra sem ter experimentado. Portanto, fui um dia só. O que é que menos gostaste nesse dia de praxe? Pronto. Eu não acho grande graça toda aquela ideia de humilhação pública e da hierarquia militar. Portanto, essa é a parte que eu não gosto tanto, mas de novo, não foi nada de. Não foi nenhum abuso, portanto. Gostaste de alguma coisa nesse dia? Gostei, gostei. Fiquei a conhecer muita gente da minha turma, fiquei a conhecer as pessoas, um bocadinho da universidade, também a compreender o espírito académico, porque de facto uma pessoa não pode tomar partido numa opinião sem conhecer os dois lados, e pronto, fiquei a conhecer esse lado. Sabes a saudação papal? Sim. Papa te saluto, primus inter praxis, dominus praxis, gesta dedique. Papa te saluto, primus inter praxis, dominus praxis, gesta dedique. Papa te saluto, primus inter praxis, dominus praxis, gesta dedique. Papa te saluto, primus inter praxis, dominus praxis, gesta dedique. Não sei. Papa te saluto, primus inter praxis, dominus praxis, este dedique. Foste ao juramento? Foi. Não. E não sabes a saudação papal? Não. E não estás interessado em saber? Estou, quer dizer, não. Não estou interessado, tipo, eu sei mais ou menos, dá para me desenrascar. Então diz o que sabes. Papa te saluto, primus inter praxis, dominus praxis, este é, não sei o resto. Esta é a Guiguiti, uma coisa assim. É para... Sim? Sim, pronto. Ouvimos mais umas declarações sobre a praxe e eu gostava de perguntar como é que alguém acha normal que ter que obedecer a outra pessoa. Eu questiono-me se o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro dissesse que... O que é que nós tínhamos que fazer? Questiona-me se a população portuguesa também o faria. Porque é para mim é a mesma coisa. É uma pessoa mais velha, que não tem mais poder nenhum que os outros, dizer barbaridades para os outros fazerem. E como nós podemos ver nestes 4 minutos, as pessoas gostam e acham que é perfeitamente normal e que é perfeitamente necessário, como diria o Sérgio Godinho, rastejar para se ascender aos tetos. E para mim isso não faz sentido nenhum. Mas pronto, como nós, todas as pessoas que estão aqui na sala do Pica são contra a praxe, nós vamos dar os nossos números de telefone para quem for a favor da praxe poder telefonar e dar-nos argumentos e nós pomos em direto. Então, o número da IFX 925464604 504 92, ela vai repetir. 925464504. Número de Madame Berreduras, 938767476. Bem, vamos seguir com a musiquinha e esperamos telefonemas. Até já. A praxe é uma aventura, pode acabar em tortura. A praxe é um negócio, pode acabar com um problema ósseo. A praxe é uma alegria, pode acabar em alergia. A praxe é integração, pode acabar em prisão. A praxe é uma doideira, pode acabar à maneira. A praxe... praxe é uma doidice, pode acabar em chatice. A praxe é confortável, pode acabar descapotável. A praxe é imprevisível, pode acabar num processo civil. A praxe é realista, pode acabar conformista. A praxe é uma brincadeira, pode acabar em bebedeira. A praxe é o simbólico, pode acabar em como alcoólico. A praxe é uma alegoria, pode acabar em porcaria. A praxe é obediente, pode acabar sem um dente. A praxe é uma pintura, pode acabar com a cara dura. A praxe é sensacional, pode acabar em coisa e tal. Praxe é fazer amigos, pode acabar em castigos. A praxe é bestial, pode acabar num hospital. A praxe é académica, pode acabar em polémica. A praxe é maioria, pode acabar um dia. A praxe é excitação, pode acabar em castração. A praxe é sexual, pode acabar mal. A praxe é divertida, pode acabar com a tida. A praxe é um tesão, pode acabar em violação. A praxe é união, pode acabar em solidão. A praxe é o acontecimento, pode acabar a qualquer momento. A praxe é tradição, pode acabar repetição. A praxe é sempre boa, pode acabar com uma pessoa. A praxe é aspiração, pode acabar desilusão. A praxe é o ritual, pode acabar no tribunal. A praxe é o destino, pode torcer o pepino. A praxe é voluntária, pode acabar com cala totária. A praxe é hierarquia, pode acabar em azia. A praxe é medieval, pode acabar em neandertal. A praxe é um miminho, pode acabar num piqueirinho. A praxe é mastodonte, pode acabar numa fonte. A praxe é cultura, pode acabar em ditadura. A praxe são dias inteiros, pode acabar com Kim Barreiros. A praxe é serenatas, pode acabar de gatas. A praxe é uma dança, pode acabar em vingança. A praxe é do meu curso, pode acabar a ser urso. A praxe tem fitinhas, a pode acabar em fitinhas. A praxe é o passado, pode acabar em tornado. A praxe é camaradagem, pode acabar em miragem. A praxe é política, pode acabar paralítica. A praxe é consensual, pode acabar bem ou mal. A praxe é uma lufa-lufa, pode acabar numa bufa. A praxe é universitária, pode acabar em urticária. A praxe é politécnica, pode acabar em monotécnica. A praxe é uma herida, pode acabar preterida. A praxe é uma claque, pode acabar a sac. A praxe é viril, pode acabar no funil. A praxe é muito macho, pode acabar como eu acho. A praxe é uma beleza, pode acabar à defesa. A praxe é importante, pode acabar no instante. A praxe é um desvario, pode acabar no recio. A praxe é já amanhã, pode acabar na rubricã. A praxe é de ouro, pode acabar com kit caloiro. A praxe é estémia, pode acabar em hipoglicémia. A praxe é subtil, pode acabar com um til. A praxe é singular, pode acabar. Somos cinco putas, cinco prostitutas, deixa o cavalo, olé, olé. Eu sou feliz mina, a puta mais fina, deixa o cavalo, olé, olé. Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, deixa o cavalo, olé, olé. Eu sou a feliz Berta, a puta mais aberta, deixa o cavalo, olé, olé. Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, deste cabaré, olé, olé. Eu sou a feliz mona, puta com balcona, deste cabaré, olé, olé. Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, deste cabaré, olé, olé. Eu sou a feliz Mara, a puta mais cara, deste cabaré, olé, olé. Feliz Mara. Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, deste cabaré, olé, olé. Eu sou a puta Nicolau, puta com mais pau, deste cabaré, olé, olé. Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, deste cabaré, olé, olé. Bonito, bonito, são os dois a bater no pito. Calma, por favor, volta para o teu emprego. Se não tiveres emprego, és um ser humano desprezível. Os meus doutores são bués altamente. Eu curto bués dos doutores. Eles praxam e eu conheço os calores. Porque se eles não praxassem, eu não conhecia os calores. Eles são bués de amigos meus. Eu sou da Pomba do Barzinho e sou bué da bonito, bué da fofinho. Eu gosto bué da praxe. Universidade do Minho! Universidade do Minho! Lá, lá, lá! Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves, blasfémias e pornografias religiosas, contra-informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais, música, merda, assuntos sérios ou nem por isso. não posso acreditar. Boa, boa, boa. Faz o 38 com a quinha fina tal. Boa, boa, boa. Galeras. Ai, calor, ai, calor. Ai, calor, ai, calor, ai, calor. Que boa sou, que mamas tenho. Que é bom e que me leve para a cama. Que me diga, que me ame e que me diga, que me ame. Ai, que frio. Vocês gostaram? Não. Tenho tira, repetir. Ah, vamos lá embora. Outra vez. Ai, calor, ai, calor. Ai, calor, ai, calor, ai, calor. Que boa sou, que mamas tenho. Eu quero a bomba que me leve para a cama e que me diga que sou ela que tira este calor. Falhou. Está muito chato. Vamos lá melhorar. Oi! Muito fraco. Olha o Luís. Ai, calor! Ai, calor! Ai, calor! Ai, calor! Ai, calor! Que boa sou! Que mamas tenho! Eu quero a bomba que me leve para a cama e que me diga que me ame e que tira este calor. Acho que já tiveram bem. Tiveram bem. Agora temos aqui muito calor. Tiveram bem. Vamos organizar aqui. E pronto, tivemos a ouvir uma dúzia de disparates nas praças e vamos seguir com a música. De seguida vamos ouvir Zeca Afonso, depois Zé Mário Branco, depois Sérgio Godinho. E pronto, eu gostava que alguém nos telefonasse com argumentos a favor da praxe, porque, como diz a Rita, a praxe nem é bom, eu subscrevo e assino por baixo, acredito que a Evelyn também. E vamos voltar a repetir os números. O da Evelyn é 92-54-64-504. O da Madame Berduras é 93-876-7466. Pronto, queremos argumentos a favor da praxe. Vamos seguir então com a música. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são venais. E quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, nos jardins dos areios principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Havia um dono a mais nessa atrevia, mas foi lançada à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em férias malabares à luz do dia, lambuzam-nos ali com os maiorais. E quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Pronto, acabamos de receber uma chamada, não com argumentos a favor da praxe, mas sim contra. Mas claro que vamos deixar a pessoa falar, não é? Ora, vamos ouvir. Podes falar. Boa noite. Estão-me a ouvir? Estamos, sim. Nós estamos. Lá embaixo não sei. Agora fala. Fala. Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Pronto, o que eu tinha a dizer é muito simples. Eu acho que o esquematismo situacional da questão não traz de facto nenhum benefício para a praxe. Sim, sim, desculpa. É que eu não ouvi, não ouvi. Mas estamos a ouvir, eu é que não estou com atenção porque estava aqui a responder online. Ok. Mas já fizeste o teu comentário? Pronto, obrigada então. Vamos seguir com a música. Com o início do ano letivo e a chegada dos novos alunos à Universidade do Minho, recomeçaram as praxes. O Triinfo veio à rua para saber o que calouros e doutores pensam sobre esta tradição. E o que é que acha da praxe como forma de integração dos novos alunos? Eu acho que resulta, acho que é extremamente importante e é aí que conhecemos, começamos a formar os laços de amizade. Qual é que acha que é a importância da praxe para a integração dos novos alunos da universidade? Eu acho que a praxe tem um ponto fulcral na integração, pois eles vêm de um mundo completamente diferente, que é o secundário, o ensino secundário, não tem nada a ver com o ensino universitário. E para eles conhecerem este mundo, acho que é essencial a praxe e o convívio entre eles e o nosso ensinamento. Acha que a praxe é um apoio para os alunos que ingressam na Universidade do Minho? Exatamente, acho que a questão é mesmo essa. O nosso curso tem 110 pessoas e se não fosse a praxe, os calouros chegavam aqui e ficariam completamente sozinhos. E é essencial nós reafirmarmos os laços entre os calouros através da praxe. A praxe não é para magoar ninguém, não é para humilhar ninguém, é sim para integrar, e acho que todos os calouros estão a sentir isso, e isso é que é importante. Relativamente ao que se ouve falar de algumas praxes mais violentas e físicas, o que tem a dizer sobre isso? Em relação, eu falo pela minha praxe, a nossa praxe não quer ser violenta, nem é violenta. Nós sim procuramos integrar os colegas ao máximo, tentar que eles tenham momentos de divertimento com os doutores e também com os colegas. Acho que isso sim, isso é praxe. Agora, dizerem que a praxe é só encher, é só praxe física, acho que isso é totalmente falso. Não na nossa academia, não aqui em Braga. Como é que vê a praxe? Está integrada na praxe? Faz parte da praxe? Estou integrada na praxe. Nunca me passou pela cabeça ser anti-praxe sequer. Eu acho que a praxe é uma maneira de nós todos nos conhecermos muito bem. Eu conheço pessoas há 15 dias que parece que conheço há 3 anos. E isso parece que não, mas ajuda uma pessoa logo a integrar-se, a estar aqui bem e a estar por prazer na praxe. Qual é que acha que é o significado da praxe? Praxe acima de tudo integrar, pelo menos na minha perspectiva. Eu acho que as pessoas lá fora têm uma imagem muito negrida da praxe, pensam que isto é violento, que é desumano, que é isto, que é aquilo. Na minha opinião é integrar, agora claro também nos cabe a nós saber como integrá-los, não é? Não é pô-los aí a fazer coisas que não têm pés nem cabeça. Isto é a minha opinião, pelo menos. Com quase 40 anos de existência, a praxe académica é uma tradição que continua a gerar controvérsia em Portugal. No entanto, aqui na Universidade do Minho, calouros e doutores continuam a levar muito a sério esta que dizem ser uma forma de integração. Canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastas e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade. A honra de manequim para dar corda à nossa ausência, dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato, dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Tinhas os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro, sonos vazios despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco, dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carimbo no passaporte, por isso a nossa dimensão não é a vida nem é a morte. Vou fazer uma intervenção, talvez considerada por alguns um bocado um topic, off topic, mas para mim está muito ligada com o tema, porque eu vejo que se passa no país muitas vezes atitude fascista. Então a seguir vai uma música antifascista que se chama Freedom Fascistico, feita por um coletivo polaco, e significa liberdade, tudo. Dia 11 temos na Polónia uma grande manifestação antifascista, porque dirão dia 11 de novembro é dia do Independência Nacional, e os fascistas lá usam essa oportunidade para manifestar nas ruas os ideais fascistas deles, e fazem concentrações e marchas legais que são apoiados por polícia e por o Estado, e os antifascistas sempre tentam bloquear essas marchas e fazer propaganda antifascista. Então é muito importante apoiar essa luta como movimento fascista. É mesmo assustador na Polónia e na Alemanha. É muito bem organizado e é muito grande. Então, se vocês não têm nada melhor para fazer, venha à Polónia dia 11 de novembro. E é isso. Uma da Aberturas vai, então podem ir junto com ela. Já tem um número de telefone, então podem marcar uma viagem para a Polónia. Pronto, é isso. A ligação entre esse movimento fascista e o Praxe tamanho da coisa, que quando ignora essa coisa no início, quando não há pessoas que têm coragem a dizer não, isso não deveria ser assim, os movimentos crescem e todos acham que está tudo bem, que é assim que deveria ser, e deixamos de questionar coisas, simplesmente deixamos a passar a nossa beira coisas que não deveriam passar-se, e não vistas com um bocado de distância, estão assustadoras. Então, pronto, aqui vai esse símbolo antifascista. Zaprotestować przeciwko marszowi. Marszowi, który odbywa się pod szczytnymi, patriotycznymi hasłami, a tak naprawdę kryje w sobie coś zdecydowanie gorszego. To, co oni nazywają trzecią drogą, to tak naprawdę podszyte jest rasizmem, faszyzmem, ksenofobią i wszystkimi innymi tymi złymi rzeczami, przeciwko którym my jesteśmy. Wytańcz swoją złość, wytańcz swoją złość, uderzając prosto w nienawistny świat. Niezgodę wylej na bruk, wylej na bruk. Kolorową szarfą opleć szarość mas, opleć szarość mas. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. W rytm melodii wspólnej odpowiedzialności. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. Na ulicę wyjdź i krzycz w imię wolności. Oni tak naprawdę powoli, powoli rosną w siłę. A my tak naprawdę niewiele jeszcze robimy, żeby tą siłę powstrzymać. Pamiętajcie, oni budują kolejny nowy system. Nie będzie równowagi, póki nie powiesz stop niesprawiedliwości. Nie będzie spokoju, póki nie powiesz stop dyskryminacją. Nie będzie bezpieczeństwa, póki nie powiesz stop presji. Pamiętajcie, oni budują kolejny nowy system. To nie jest coś, co spodoba nam się po tym, jak oni wejdą do władzy. To jest kolejny system, kolejne zniewolenie i mam nadzieję, że faszyzm, bo to nie ma znaczenia, że to jest polski faszyzm, niemiecki, czeski czy zaś radziecki, że faszyzm w tym wykonaniu nie przejdzie. Wytańcz swoją złość, wytańcz swoją złość, uderzając prosto w nienawistny świat. Niezgodę wylej na bruk, wylej na kolorową szarfą opleć szarość mas, opleć szarość mas. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. W rytm melodii wspólnej odpowiedzialności. Na ulicę wyjdź, na ulicę wyjdź. Na ulicę wyjdź i krzycz, wyjdź i krzycz w imię wolności. Każdy antyfaszysta ma swoją demonstrację codziennie. Bo każdy antyfaszysta i każda antyfaszystka ma swoją demonstrację codziennie. Bo każdy antyfaszysta i każda antyfaszystka ma swoją demonstrację codziennie. Gdzie jest strach, to dobrze, popatrz mi w oczy. Strach to coś, co nas wszystkich łączy. Gdzie jest ból od uderzenia pałki? Poza tym, że jeszcze żyjesz, to nic nie znaczy. Cięższe rezygnacje, czyż ten zapał, co mimo to wciąż płonie nad żołnkiem jak napalm. On też coś znaczy, wiesz? Czy mamy rację, ej? Czujesz gaz w płucach? To oddychaj, złap mnie za rękę i mocno trzymaj. Ten tłum to wypadkowa życia, to suma wszystkich spalających gwiazd. Krzyk na języka wszystkich pytań, na które wciąż brak odpowiedzi. To każda z wątpliwości, która tak głęboko siedzi, że nie sposób jej wydobyć na co dzień. To karnawał nosi i kubia, co? I traficzmy młody, przecież tak spalimy wszystkie sklepy. To my, bez żadnej perspektywy zmiany rzeczy, bez teorii, bez praktyki. Ciągi cyf zapełniających tylko statystyki. Ale ja to cały tłum, a ten tłum to ja, to Giorgio Puls, Przemyk i Oskar Grant, Giuliani i wszyscy inni. Przez milicję zamordowani, przestępstw zamaskowany organizm przekornie, obrońcą prawa nazywany. Przez państwowy karabin przysięty w usta twoim bliskim tylko po to. Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to! Tylko po to, żeby zabić! Każdy antyfaszysta i każda antyfaszysta ma swoją demonstrację codziennie. Każdy antyfaszysta i każda antyfaszysta ma swoją demonstrację codziennie. Każdy antyfaszysta i każda antyfaszysta ma swoją demonstrację codziennie. Każdy antyfaszysta i każda antyfaszysta ma swoją demonstrację codziennie. Każdy antyfaszysta i każda antyfaszysta ma swoją demonstrację codziennie. Od kiedy powstało państwo nacjonalistyczne, postawiło sobie ono za cel szczególną ochronę swoich obywateli. Polega to na tym, że jesteśmy gorzej lub lepiej traktowani tylko na podstawie tego, że mamy w paszporcie wpisaną taką, a nie inną narodowość. Przez to, jeśli odwrócimy to stwierdzenie, widzimy, że inne narodowości, zwłaszcza te, które są pokrzywdzone przez wojny i kataklizmy, mam to na myśli głównie uchodźców, są traktowani gorzej, nie mają takiego samego statusu prawnego jak my, są wykluczeni ekonomicznie, są dyskryminowani i o tym nie możemy zapominać, że tak naprawdę faszyzm i nacjonalizm nie miałby miejsca, gdyby nie było państw narodowych. Zobaczysz nas w telewizji, przeczytasz w gazetach. Kryminalizacja taktyk, usubkulturowienie działaczek i działaczy. Wycięcie kontekstu i spłycenie przekazu do zera. Oto anarchizm w mediach. Antyfaszyzm idealny dla krytyków. Łatwy do strawienia przez populistycznych demagogów, ślepych wojowników. Autonomia dla poddanych to trafiony grunt. Dla politycznych inwestycji to ruch idealny do rozbicia poprzez prowokacje państwa i policji. To my! Psujący blask politycznie poprawnych neoliberałów. To my! Na scenie w kłębach dymu przy akompaniamencie wystrzałów. To my! Nieodpowiedzialna młodzież, bezrefleksyjni, apolityczni zadymiarze. Albo wręcz przeciwnie, polityczni kamikadze. To my! Jedyni, którzy mieli odwagę. A ty? Co słyszałaś? Co myślałaś? Powiedz prawdę. Każdy antyfaszysta, każda antyfaszystka ma swoją demonstrację codziennie, przeciwiając się pewnym aktom dyskryminacji, przeciwiając się temu, że jakiś Wietnamczyk jest potrącany w autobusie, przeciwiając się temu, jeśli jakiś nasz wąsaty wujo na unijnach u cioci sadzi swoje kiepskie teksty, że wszystko zostało wyprzedane przez Żydów. Przeciwiając się temu, aby ukraińska kobieta zarabiała tu mniej, sprzątając w naszym domu, niż taka sama osoba po narodowości polskiej. Przeciwiając się temu, jeśli ktokolwiek powie, że ktokolwiek inny, kto przyjeżdża, a nie Polakiem, zabiera nam pracę. Jeśli nie będziemy się temu przeciwstawiać, tak prawdę mówiąc, między nami a faszystami niewiele nas dzieli. Bo musimy po stokroć każdego dnia sobie powtarzać fundamentalne hasło. Wszystkie prawa należą wszystkim. Vou falar ainda um bocado mais. I'll maybe speak in English now will make a difference. And I think half of our listeners now are English speaking because we have two listeners only. But it's not a problem. And, this music talks a lot about that it's hard to go against things that are socially accepted. As a way to be, and you're most of the times being marked and showed as a bad example if you start to criticize things and start to think in your own way. But the fact is that if we don't do it, if a single person won't start to reflect and go against things, you think might be bad, nothing ever changes. So, so the change starts with you. Casa Viva, não mude de rádio. Muda de computador. Rádio Casa Viva. Linda. Entre o riso e o riso pode haver muitas diferenças e eu acho que o riso que faz, que humilha as outras pessoas, o riso da humilhação, aquele que faz com que as pessoas, achem piada quando se tira uma cadeira e outra pessoa cai no chão, para mim é o riso mais degradante. E esta canção fala precisamente de um fenómeno recorrente que ocupa a maior parte do tempo das praxes. E eu acho que não é rastejando que se ascende aos tetos, mas se com bichos, chama-se esta canção. Se lembras com saudade, saudoso tempo da universidade. Foste caloiro e quintanista, já comes caviar e esquece o alpista. Para entrar na universidade é preciso prender o humor na gaiola do riso, ter médias altas e on. Surrar, ladrar, lamber de quatro chão. Mas há quem ache graça para ser divertida, lição de vida. Cego o bicho, acho eu da praxe. Chamar-se assim mesmo besta normal dá sempre atenuante ao tribunal. É formativo para o estudante que não quer ser propriamente um ignorante. Empurrar fósforos com o nariz, tirar a estupidez a bissetriz, eis causas nobres, estruturantes, seis. Tradição sem ser o que era antes. Mas há quem ache graça para ser divertida, lição de vida. Mas se algum bicho acho eu da praxe. É divertida, lição de vida. Mas se algum bicho acho eu da praxe. E acha quem acha. Há mais exemplos concretos. É rastejando que se ascende aos tetos. Então vejamos preto no branco as cores da razão, porque para seu desenho. Mas há quem ache graça à praxe. E há quem ache graça à praxe. E há quem graça, praxe é divertida, lição de vida. Passa com bicho, acho eu da praxe. É divertida, lição de vida. Passa com bicho, acho eu da praxe. E acha quem acha. Acha quem. Sim, ah, já está. E... Estou a receber mensagens enquanto falo. Isto é um luxo. Já sabem, para contribuir, factdonation.com. Bem, ouvimos Sérgio Godinho com Maçai com Bicho, a música que apela a não praxe. Bem, vamos seguir com mais duas músicas antifascistas, é isso? E estamos mesmo a terminar, depois vamos terminar com o Mata, com o fecheiro do Mata a explicar a evolução da praxe em Portugal. E pronto, e é isso. We'll be right back. Bem, continuamos aqui com sessões de massagens. Muito obrigado, Paulo Lois. E um beijinho para o Lois. E para o Lois, um beijinho. E do Lois, um beijinho. E do Lois, um beijinho. Bem, vamos acabar agora com o Manifesto do Mata, que, como já disse, explica a evolução da praxe em Portugal. São 10 minutos onde explica a evolução da praxe e a evolução do Mata, que é dos poucos movimentos anti-praxe que há em Portugal e que tem feito um bom trabalho para isso e que já tem 15 anos e pronto, e é isso. E pronto, despedimos-nos. A IVX, a Xivex, quer fazer uma despedida porque não sabe quando volta e pronto. E até um dia. Não vai ser propriamente despedida, mas pronto, até a próxima. Nunca se sabe quando os pensamentos dos ursos vão entrar no éter de novo, porque nunca se sabe com os ursos, é óbvio. Temos 0 ouvintes agora, então não sei na verdade para quem estou a falar, mas vou falar na mesma. Talvez a próximos ursos vão fazer um programa ao vivo da Polônia, quem sabe. Ficam bem, ouvem a uma DJ Trash Cascada. Mesmo assim que estamos com um streaming mau, como sabem, com a Rádio Casa Viva nunca nada é direito. Até já. Querias ainda falar? Esqueci-me do que ia dizer. Não. Festa. Mas não estávamos em crise. Era uma vez o início dos anos 90. Perto do fim do cavaquismo, primeira lei das propinas já andava há anos a ser contestada. Propinas nem à bastonada. É preciso pôr os estudantes na ordem. É preciso inventar tradições. Cavaco cai. Mas vem o governo Guterres e... uma nova lei das propinas. É preciso pôr os estudantes na ordem. Queremos ser crianças inocentes para sempre, construir a nossa liberdade e aprender com as nossas experiências. Ter o nosso espaço, construir o nosso mundo, ter a possibilidade de criar como queremos. E se quisermos mudar tudo, agora. Em Lisboa importam-se os trajes, as praxes, desenterram-se os tradicionalismos. Surge o Mata, no meio destas contradições, a princípio como uma brincadeira. Mas o avanço do conformismo nas escolas e na sociedade leva alguns a levar a sério o que começava como provocação. O Mata lança um primeiro manifesto, 10 razões para não te deixares praxar. Tantas como os dedos das mãos. Porque era preciso agir. O Mata irrita os tradicionalistas ferrenhos, pinta murais, provoca, interrompe praxes, distribui panfletos e, por vezes, é impedido de o fazer. Quebra o silêncio. Contribui para o debate. A brincadeira, que era publicamente descrita como inocente por uns, como típica e pitoresca por outros, ou como rasca por outros ainda, mas nunca importante ou prioritária, passa a não ter graça nenhuma. Começa o século XXI. A praxe salta para jornais e televisões pela mão da violência explícita, coisa antiga, mas pela primeira vez denunciada com coragem e até ao fim. Macedo de Cavaleiros, Santarém, Famalicão, Coimbra e outros reinos da impunidade passam a ser sobressaltados com inquéritos, suspensões e julgamentos. Veterano, tu és meu amigo, eu sei que na verdade a tradição... Pinguim da merda, filha da puta, a tua condição é das mais covardolas do mundo, pá. Não passas com um objeto etnográfico de encomenda a apresentar a tua frustração nos otários dos teus amigos, pá. Tu, mestre do fascismo. Pai, as tuas músicas lá nas tuas turmas são as que merecem para outras. Esta grande novidade serviu para rebentar a bolha, para deslocar o debate para zonas mais distantes das banalidades conformadas. O país espantou-se e quis saber mais. No entanto, o senso comum não permitiu uma discussão muito mais profunda do que a violência, enquanto o Ministério, conselhos diretivos e reitores sacudiam a água do capote, ou pior ainda, protegiam os agressores, confundindo status quo com uma imagem da instituição. Mas foram lutas, com vitórias importantes e derrotas anunciadas. De qualquer forma, nada ficou como dantes. A praxe precisa hoje da ajuda de um discurso legitimador, vindo de cima, dos mesmos que impõem outras inevitabilidades. Vivemos o tempo do juizinho, dos regulamentos e do perguntámos primeiro e ninguém se opôs. Neste tempo de falsa moderação, um movimento mais confiante e mais numeroso tem que denunciar os consensos da treta e juntar pessoas de outra maneira. Mata insiste, cresce, age durante todo o ano, acompanha os casos, lança manifestos e comunicados. Prefere o espírito crítico ao espírito académico, critica os trajes distintivos e corporativos, intervém nas lutas de estudantes. Denuncia o negócio que, aos olhos de todos, se tornou a escola, estranhamente, sem contestação. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro. Somos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentear. Fala-se em moderação. Até Bolonha, a grande maçã envenenada do ensino superior, se for introduzida moderadamente, vai sendo aceite. O conformismo e a moderação, de mãos dadas e pé ante pé, querem tomar conta do panorama universitário. O ensino está oficialmente à venda, com as grandes cervejeiras, bancos e afins a assumirem, para alívio e descanso do Estado, a responsabilidade de venderem os bilhetes. É um grande espetáculo de tarifa única, mas ainda assim, não ao alcance de todos os bolsos. Apertam-se os cintos, hipoteca-se o diploma. Já ninguém acha estranho. Há assim uma massificação das escolas, das propinas, dos estudantes, até da cultura. O Mata não ficou indiferente a isto. Não aceitou que de repente se esperasse e quisesse que as pessoas não pensassem, não questionassem, que deixassem de fazer parte da escola, nem que a escola deixasse de fazer parte do mundo. Era importante fazer algo, pensar em algo que juntasse pessoas. Nada melhor do que a música. Será que a música na escola é muito diversificada? Será aberta a toda a gente? Quem é que faz música na escola? As tunas. E só as tunas? Grupos musicais com hierarquia rígida e que decoram as solenidades académicas. E até há algum tempo, muitas eram exclusivamente masculinas. E será que isto faz sentido? Faz sentido fechar a música, fechar a criatividade, fechar a participação de tanta gente? Não. E assim surgiu a ideia do CD. Tanta gente, tantos lugares. De certeza que o conformismo não tinha ainda conseguido engolir esta música toda. E não tinha. Começámos a divulgar a ideia, pedir a pessoas para fazerem música sobre qualquer coisa, sobre a escola, sobre o mundo, o que quisessem, o que os inconformasse. Ao princípio eram duas bandas, depois cinco, até que começámos a receber músicas de pessoas que não conhecíamos, mas que tinham ouvido falar da ideia. Ideias, sons, ilustrações, murais, experiências de muita gente, todos com vontade de pensar, discutir, criticar, refletir sobre alguma coisa, e que o querem fazer através da música, e não só. Não resistir só e não só resistir. Um CD sem código de barras, sem patrocínios, feito pela vontade dos que nele participaram, para estudantes e não só. E não só nasceu o CD, mas renasceu uma certeza. A certeza de que é possível juntar pessoas. Que a conversa do não dá é mentira. Juntar pessoas é diferente de dizer junta-te a nós. Juntar pessoas é possível. E é preciso. Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Blasfémias e pornografias religiosas. Rádio Casa Viva. Contra informação, ativismo, lutas sociais e agendas culturais. Música, merda, assuntos sérios, olhem por isso. Tudo aquilo que não passa na rádio. Desde o Centro Social Casa Viva. No Porto, caralho.